na próxima meia hora vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Este é o programa Mulheres de Esperança, feito para si, com boa conversa, dicas de vida e uma reflexão para a sua alma. A Sónia disse tudo, mas acrescentaria eu que tudo é feito com muito carinho, não apenas por nós duas, mas pelo Levi, o nosso sonoplasta, sentado do outro lado. Olá, Levi! Uma equipa especial para ouvintes especiais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. As iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Seus que fazem sua vontade, bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Sónia, reparei como estavas atenta a ouvir esta bela música. Gostaste, não? Claro que gostei, fui eu que a escolhi. Fiz este reparo porque ouvir é algo maravilhoso. Todos os nossos sentidos são importantes, mas hoje vamos focar-nos neste sentido esplêndido e incrível que é a audição. Podermos ouvir as vozes, a música, o som do vento, das ondas do mar a baterem na praia, que delícia! É verdade, Sara. E quando estamos a ouvir, nem pensamos como esse sentido é precioso e especial. Quando afinal há milhões de pessoas no mundo que não ouvem, alguns desde que nascem, outros por doença ou acidentes. Eu tenho uma amiga que é surda porque quando era criança caiu de uma árvore e de alguma maneira a queda provocou uma perda de audição. Ela é uma pessoa muito especial, é casada, tem filhos e vive como se não fosse surda. Ainda bem que é assim. Que consegue ter uma vida quase normal, apesar dessa perda. No caso dela, como eu disse, foi um acidente. Mas sabes que há pessoas que deixam de ouvir por razões que podiam ser evitadas, como por exemplo, não tratar do ouvido como deve ser durante uma infecção. Hoje nós vamos falar um bocadinho sobre isto. Às vezes os pais não se apercebem que as suas crianças não estão a ouvir bem. E é só na escola, quando as crianças vão para a escola, que o problema é detectado. Às vezes é apenas cera que impede uma boa audição. Temos tantos problemas com a cera? Pois, mas na realidade a cera é uma secreção que encontramos no canal auditivo e que é absolutamente normal existir. É produzida por determinadas glândulas de maneira a que o ouvido esteja sempre limpo. Por isso, só deveria ser limpa, tirada do nosso ouvido externo, com um pano molhado. Se usarmos cotonetes ou outras coisas parecidas, estamos a empurrar a cera de maneira que ela forme uma rolha, o que por seu turno torna a audição mais difícil. O melhor será colocar 2 a 3 gotas de óleo de bebê em cada ouvido umas 3 noites, com um algodãozinho para o óleo não escorrer para fora. Mas há gotas próprias para isso, não, Sara? Ah, sim, mas à falta delas, o tal óleo de bebê faz o efeito desejado. De manhã, enche uma seringa sem agulha, claro, com água morna e espreme-se, deita-se essa água na parte externa do ouvido, o que vai ajudar a limpar a cera derretida. E se não resultar, então é bom consultar um médico. E há crianças que têm infecções nos ouvidos com muita frequência. É verdade. Uma infecção normalmente vem a seguir uma constipação e, se for tratada, não tem efeitos dramáticos a não ser... dores de ouvidos. Isso. Corrimento do ouvido e, às vezes, uma perda da audição temporária. Nas crianças muito pequeninas, um dos sinais é exatamente o choro e puxarem as orelhas. Não quer dizer que seja sempre assim, mas pode ser um dos sinais. Podem também fazer alguma temperatura e, em alguns casos, o ouvido pode purgar um pouco... O que por acaso nos assusta muito, mas é ao mesmo tempo um alívio para a dor. Essa rotura normalmente cura-se facilmente, mas será sempre bom levar a criança ao médico, já que quando são bem pequenos não sabem queixar-se. Mas há algumas coisas que podemos fazer a uma criança nestas condições enquanto esperamos que haja uma consulta. Sara, vais dar umas mesinhas às tuas avós? Estás a rir, mas olha que sei algumas que até são boas. Mas não, não vou dar. Podemos dar algo que tire a dor. Normalmente as mães sabem que tipo de comprimidos podem dar aos filhos. Deve dar-se muita água. Claro que depois o médico dirá o mais adequado tratamento. Estamos hoje a evitar dar antibióticos, mas há casos onde têm mesmo que ser administrados. E depois de 2 a 3 dias a criança melhora. Deve ser dada a medicação até ao fim, mesmo que a dor e a febre tenham passado. E é uma dor terrível. E eu queria acrescentar mais isto. Quando uma criança tem um desenvolvimento tardio na fala, pode ser um sinal de alerta para um problema da audição. As crianças que ouvem normalmente reagem aos sons, aos barulhos, viram a cabeça, choram. Se um bebê não responde aos barulhos próximos, pode haver um problema na audição. Por volta dos 6 meses, o bebê começa a palrar. Dos 7 aos 9 meses, começa a querer imitar sons de palavras. Quando tem 1 ano de idade, deverá já dizer algumas palavras simples. O teste da audição pode ser feito em qualquer idade, no caso de se suspeitar que o seu bebê tem um problema auditivo. Confiar nunca mais nele, não tenho aonde. não tenho aonde ir. Se desprezarem meu coração, a santa graça que me salvou, não tenho aonde. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Este é o programa Mulheres de Esperança e hoje temos estado a falar sobre audição, focando nos problemas que as crianças podem ter por causa de certas infecções. Sara, estava aqui a pensar que os conselhos que demos são do conhecimento geral, mas nunca é demais tornar-nos a falar sobre algo tão importante. Mas eu sei que tens aí mais qualquer coisa para nos dizer, o que é? Eu estive a ler uma entrevista que foi feita a uma senhora num outro país, num programa como o nosso. Afinal, o programa Mulheres de Esperança é emitido em... em mais de 50 idiomas no mundo. Eu também li essa história incrível. É uma pena não podermos nós mesmas fazer esta entrevista, mas acho que conseguimos dar parte do seu conteúdo aos nossos ouvintes. A senhora chama-se Wee Shu. O mais interessante é que a senhora não ouve, então as perguntas da entrevista tiveram que ser escritas para ela ler. Não é fácil entrevistar na rádio alguém nas condições da Wee Shu. Então, deram-lhe as perguntas e como ela fala muito bem, embora não possa ouvir, foi respondendo assim. Nasci numa boa família, tinha uma vida perfeitamente normal. Casei com 19 anos e logo a seguir tive uma menina. No ano de 1972 ouvi falar de Jesus Cristo. Uma amiga levou-me a uma igreja onde aprendi acerca da Bíblia. E através desse estudo descobri que era pecadora, que estava separada de Deus. E no meu coração eu desejava muito ter uma relação mais profunda com Deus, algo que até então eu não tinha tido. Logo a seguir ao nascimento da menina, algo drástico aconteceu na vida desta mulher. Vamos ouvir como ela conta o que se passou. Foi durante o tempo de resguardo do parto que comecei a ter problemas no meu ouvido esquerdo. Não conseguia ouvir bem. Parecia que havia campainhas dentro do meu ouvido, o tempo todo. O que ainda hoje sinto. Os médicos não conseguiam encontrar resposta para a minha condição. Tive mais 2 filhos. Depois de cada gravidez, a minha surdez agravou-se. 5 anos depois do meu filho nascer, fiquei totalmente surda. Na mesma altura, o meu marido estava com problemas graves de coração e financeiramente estávamos bastante aflitos. Imagina, Sónia, com 3 filhos, o marido doente, falta de meios e surda. Como é que ela se aguentou? Bom, conta ela. Senti-me perdida, frustrada, deprimida, sem esperança. Chorava dia e noite. O isolamento, as incertezas, a responsabilidade de criar 3 crianças, foi tudo muito duro. Era tanta coisa má a acontecer e eu não tinha a quem pedir ajuda. Sónia, será que a fé dela não a ajudou? Bom, eu acho que ela responde a essa tua pergunta. Ao princípio, nem queria ir à igreja. Lia a Bíblia sozinha e, através da sua leitura, recebia algum conforto. Era a palavra de Deus que realmente me dava alguma força para a luta de cada dia. Houve ainda muito conforto e encorajamento da parte da família da fé. Aprendi lições muito valiosas através desta experiência. Aprendi a suportar a dureza da vida, a solidão, com a força que só Deus pode dar. A surdez deixa-nos num mundo de profunda solidão. Ficamos alheados a tudo o que se passa à nossa volta. As pessoas não têm paciência para tentar comunicar connosco. Que experiência! Uhum. Conta mais, Sónia. Ela deve ter arranjado uma maneira de comunicar com a família. Bom, parece que sim. Vamos ouvir o que ela conta. Tive que aprender a ler os lábios e eles escreviam tudo o que me queriam perguntar. Como vocês estão a fazer agora? Às vezes era muito difícil. Eles ficavam impacientes comigo. Tive que aprender a perdoar isso. Na minha situação, tenho muitas oportunidades de exercer perdão. Entendem? Tentei sempre lembrar-me que Deus deseja que eu vença o mal com o bem. O ano passado aconteceu mais um mal à minha vida. Perdi o meu marido de repente e agora ainda me sinto mais só. Não compreendo porque tudo isto me aconteceu, mas continuo a confiar no amor de Deus. Quando os meus problemas parecem demasiado grandes para aguentar, refugio-me nas promessas de Deus, porque a Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É dessa maneira que eu tento viver. Eu li que a entrevistadora lhe perguntou o que ela sentia mais falta ouvir. Lê lá, Sónia, o que ela respondeu. Bom, ela diz assim: é difícil dizer o que sinto mais falta. Sinto falta de boa música, de cânticos e música que me inspirem. Quando vou à igreja não posso adorar da mesma maneira que as outras pessoas, mas estou grata porque vejo. Posso ler a Bíblia todos os dias e ela traz respostas aos meus problemas e ajuda-me a viver acima das minhas circunstâncias. Dá-me força para aguentar a dureza que é a minha vida. É incrível. Tocou muito ela dizer que a Bíblia é a sua fonte de força. Temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos dá esperança. Foi muito bom ouvir o testemunho de uma mulher que, apesar da sua condição física, encontrou o meio de superá-la. Nas suas palavras não se sente desespero, mas uma calma e uma paz, quando poderia ser de desespero, amargura e raiva. No entanto, a sua fé levou a amar e a adorar a Deus apesar de tudo. Ela escondeu a sua vida junto com as suas dores em Deus, que a consola, protege e ajuda. Eternidade, vou do céu é chamado Emmanuel. Deus conosco está, libertada fui por ele. Tu és Deus eterno e da terra és Senhor. Fez-nos renascer, veio a nós o amor. De esperança. Querido ouvinte, o que quer que Deus permita que chegue à sua vida, saiba que o propósito não é torná-la amarga, destruí-la ou desfigurá-la. Deus diz na sua palavra que nada, ouviu bem? Nada nos pode separar do seu amor. As tribulações, dores, perseguições não vêm à nossa vida para destruir-nos. Elas foram desenhadas para levar-nos para os braços do amor eterno de Deus. Na sua soberania, Deus pode permitir o sofrimento, mas no seu amor, Ele segura nas suas mãos potentes. Tudo o que vem à nossa vida, tudo, é filtrado pelos dedos amorosos de Deus. Pode ser que esteja a passar por uma dificuldade emocional, física ou espiritual, como a nossa amiga Uixu. A minha, a nossa oração, é que através disso conheça Deus pessoalmente. Que abra a sua mente e o seu coração para Ele poder entrar na sua vida, para poder ajudá-la a viver acima das circunstâncias e receber paz, mesmo dentro delas. Thank you. vamos ter que despedir-nos por hoje. Logo a seguir daremos os nossos contactos, no caso de querer saber mais do que lhe dissemos hoje. Se vierem tempestades à sua vida, lembre-se que Deus está à distância de uma oração. Nele encontramos segurança, porque a sua força é perfeita e completa. Até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.